Mixtape. Bem-vindos à Basilônia. Sejam bem-vindos. Esse é o meu mundo, esse é o nosso mundo. É nas memórias passadas onde nos recordamos. Histórias ruins e boas nas quais já passamos. Nenhuma vida pode se narrar o ser humano, mas só conhecimento na morte levamos. Determinação de traço, raça e domínio, mas só quem é está junto até o fim do caminho. Faça a sua parte que agora é minha vez. Massacre checkmate desse jogo de xadrez. Gostando ou não, o meu jeito é favela. Essa é pros parceiros e não pros comédia. Tu quer ver meu fim? Mas eu sou anti-inveja. No milho tu se ajoelhou e apanhou de régua. Atitudes vorazes, bombas, kamikazes, casas, prédios e lares, rua, vielas fazem parte. Humildade, simplicidade e a coragem são inspirações em CW Base. Achei um bilhete que tem um lembrete, mas tá sem remetente. Pra vencer essa batalha tem que ser persistente, inteligente, diferente, mandar a ideia certa, fazer por amor, como já dizia o poeta. Mais um profeta da Babilônia, segue a orquestra, mestre de cerimônia. De chavo back tira a amônia, enrola uma bomba, que a caminhada é longa. Puta que pariu, taca fogo no pavio, porque esse rap vai explodir o Brasil, vai explodir a TV, que aliena você, que não tem nada a perder. Eu luto pra vencer nesse mundo, eu continuo pisando nesse chão imundo. Nos muros deixo meu vulgo, nessa selva de concreto da evolução. Tô no caminho certo e com cautela eu chego cada vez mais perto.